São 3153, chame Centro Recife em 1251, no alterno 12835. 251, no alterno 2835, alterno 3153, bom dia. É 6211, informação Golf, confere, pronto, copy. É, pronto, copy, Chalé 6211, autorizado Galeão, via Upper November 857, Moussul, nível de voo 360. Decola da pista 10 com curva direita, saída Dael, Leda e Lumi. Transponder 5161, controle Salvador, para em 120, decimal 8. Correto, Xené 6211, chame para pushback sonamento, portão 5. Solo Azul 4201, pronto para posicionamento 01. Autorizado Azul 4201, chame para ataque. Autorizado, vou chamar para ataque. Azul 4201. Salvador, bom dia, Luna 093, som a Golf, para Confim. Vou no 093, bom dia, Golf, confere, pronto, copy. Pronto. Vou no 093, autorizado Confins, via Upsilon 21, nível de voo 360. Decolada pista no 0 com curva direita, saída Arbor 1, transição Alessa. Após Alessa, voa DCT Nítico, onde intercepta a aerovia. Transponder 5172, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 360, conforme o plano, Pesulu 21, decola da 10, curva direita, Narbor 1, eleva, após DCT Nítico. 5172, 1208, gol no 093. Correto, gol no 093, chama para puxa acionamento, portão 10. Chamará. Salvador, Xané 6235, Portão 8. Autorizado 6225 no Xené, chame para táxi. Ele vai botar táxi no Xené 2. Paulo Salvador, muito bom dia. Azul Alfa, X-Ray Alfa. Azul Alfa, X-Ray Alfa, bom dia. Prossiga. Solicito o reboque do pátio 3, posição 3 Lima, para o pátio principal, posição 08, Azul Alfa, X-Ray Alfa. Alfa, X-Ray Alfa, autorizado início do reboque. Reporte para ingresso no pátio principal. Azul Alfa, X-Ray Alfa, ciente para reporte para ingresso no pátio principal. Azul Alfa, X-Ray Alfa. Solo Azul 4201, no próximo táxi, está com 117 a bordo, 410, até no Ribeirão Preto. Azul 4201, autorizado táxi à direita, ponte espera torre 118, decimal 95, ajuste no 016, bom voo. 16895, obrigado, boa semana. Gol 1963, bom dia. Para Galeão, informação em curso Golf, pronto cópia? Golf, pronto para cópia, Gol 963. Autorizado Galeão, via UP 90857, Mou Sul. Nível de voo 360. Saída da El, Leda e Rumi. Decola da 10 com curva direita. Transponder 5165. Frequência do controle em Salvador, 120, decimal 8. 60 Galeão, da 10 para a direita, da El Leda e Rumi, apenas número 8, 7.5, 6.5. Correto, Gol 963, chame para feedback acionamento, portão 11. Na 11, camarada. Passar pronto, Azul 4201, bom dia. Bom dia, Azul 4201, autorizado Alianha decolar, pista 10, vento 10 graus, 0629. Azul Alianha decolar, 10, Azul 4201. Táxi do Xené 6225 a bordo, 1, 2, 2, autonomia 3.5, alternativa, bom dia. O Xené 6225, autorizado táxi via Pátio, táxi Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 016, bom voo. Ajuste no 016, entre Pátio. controle, bom dia, Azul 4201. Azul 4201, contato radar na decolagem, rua para o nível de voo 320, saída da EL após 2000, pede autorizado Leda. Após 2000, direto Leda, 4201. Gol no 865, formação Gol confere, separa a saída Arbor 1, aguarda Copes. Gol no 093, na escuta? 093, na escuta. Gol no 093, qual foi estimado para iniciar o pushback? 10 minutos, né? Ciente, graças. Gol 1963, na escuta? 963, prossiga. Gol 963, qual foi estimado para iniciar o pushback? Agora, posição 11 está pronta. Gente, autorizado, chama táxi. Gol 963. Chama táxi, 963, obrigado. Solo Salvador, as voltas de Curial, para o seu direto. Parte principal, até a posição 01. Alfa X-Ray Alfa mantém posição no FAT 3, aguarda para ingresso. A aeronave vai fechar no 11 e prosseguir com o táxi. Azul Alfa X-Ray Alfa, seguindo para a guarda. Canem 6225, liga a linha e decolar pistão 0, vento no 00 graus, 08 anos. Aliar e decolar, pista 120, chame 6225. Alfa X-Ray Alfa, está autorizado para seguir com reboque agilizando até o 08, reporta o tempo. Quilo Sierra Lima, bom dia. Informação em curso Golf, aguarda cópia número 2, saída Coral. Gol no 865, copia? Gol no 865, autorizado Brasília, via Upes 117, nível de voo 360. Decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa. Transponder 5174, controle Salvador, opere 120, decimal 8. Correto, gol no 865, chama para posto de estacionamento, portão 9. Tapão meio quilo, Serra Lima, pronto, cópia. Tapão meio quilo, Serra Lima, autorizado plano Yankee para Serra, Serra, Delta Mike, conforme rota do plano de voo. Nível inicial 100. Decolada 17, curva direita, saída Coral. Transponder 5177, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Gente, Alto Quilo, Serra Lima, informa POB, autonomia e pátio. Ciente Quilo, Serra Lima, para acionamento, Torre Salvador, 118.95, com 1016 no ajuste, bom voo. Chame táxi Quilo Serra Lima. 162 a bordo, 3 horas e 23, alternando com. Bom 963, táxi via Pátio, táxi Índia, Ponte Pera Torre, 118, 1095, ajuste 1016, observa Breda Azul, finalizando reboque no 8. Gente, Alfa, X-Ray Alfa, um bom dia. Controle, bom dia, eu passarei 2229, formação Golf, para a descida. Passarei 2229, aciona identificação, vou na proa de Itab, para interceptar a chegada na área, descendo para o 050, o ajuste na 06. Ok, para 050, na proa de Itab. Chegada Mário 2229. 963, a próxima ponte. 963 autorizado, aliás, decolar, pista no 0, vento 1 no 00 graus, 08 minutos. Livre decolagem, pista no 0, gol 963. Autorizado, Xené 62, o Nuno, chame para táxi. 963, decolado 233, controle 208, Volvo. 208, bom dia, obrigado. Colocação 1700 na sua escuta. Fono 963, contato radar na decolagem, subiu para o nível de voo 360, saída da EL, após 2000 pés, autorizado Leda. Da EL 360, após 2000, direto Leda, voo 963. Confirme. Estou pressionado, né? Está? Sente que o Serra autorizado, tem a papai chama ingresso no site. Chanel 6211, autorizado táxi via Passe Taxi Índia, no ponto de espera Torre 118 da Escola 95, com 1016 no ajuste e tem um bom voo. quatro milhas para a posição coral, contato radar, mantendo 150, vou indo para o de mar para interceptar a chegada do mar, após condição para a descida. Avenida 2229, voe na proa de Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, direto, passarei 2229. Forte chiada a frequência aí do controle. Meu chiado permanece, vou passar nível 2229. Na hora que está transmitindo, não, porém depois sim. Gente, obrigada. Olá. Estou ciente, vento uma centena 8 nós. Cruz Olhar e Mateus no zero, Xanem 621. O Xané 6211, após decolagem, mantém a reta até 4 mil pés. O Xané 6211, após decolagem, vai manter a Confirmo. Está autorizado decolagem, vento 100 graus, 08 nós. Tio Serra Lima, decolado aos 39, controle Salvador 208, bom voo. Controle 1208, grato, bom trabalho, Tio Serra Lima. Serra Lima 2835. 251-2835, bom dia, obrigado, 963. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolou da 17, saída Coral. Romeu, Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o Mundo Bono 00. Via saída Coral, 100, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, autorizado voar direto Coral. Direto Coral, Lima. Serra Lima 12 no 1, decolado aos 40, controle 208, bom voo. 208, obrigado, Serra Lima 1. Controle Salvador, bom dia, Serra Lima 12 no 1, mantém o eixo da decolagem. Serra Lima 12 no 1, contato metano de decolagem, subiu mantendo 360, você conforme autorizado. Hoje, eu posso passar meu pé, então seria pro Serra Lima. A partir de 2 mil pés agora, 2 mil pés do Eleva. A partir de agora, 2 mil pés do Eleva, Serra Lima 2229, deixa para 5500 pés, altímetro em Salvador, 9096, Eleva de Caminhão, Chico. 500, autorizado RNAV 2229. Gol no 093, por estacionamento no 10. Gol no 093, autorizado, chame para táxi. Autorizado, chame para táxi, gol no 093. Deixa para 2.500 pés, outros metem em Salvador, 1097. Deixa para 2.500, 1.097, 1.495. Para em Salvador, 1.097. Salvador, boa noite. 0.07. 1.017, 2.229. passar agora o Serra Vitor 366, visual com a pista, passarei 229. 229, completa aproximação na área de São Chama Torre Salvador em 1-8. Esse mal 9. 289, Torre 2229. 8, decimal 95. Seu 1895. Salvador, bom dia, passarei 2229 no Passou Romeu Serra Victor 366. Com certeza, solicita para o direto para o destino, é ideal 243. Altímetro, marcando agora 1-0, 1-7, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-0 graus, 08 nós. Seu pouso autorizado, pistão 0, passarei 2229. Na Eternal Salvador, correto? Na Eternal Ilhéus. Tá bom. A localidade está fora do Terminal Ilhéus, está 68 milhas fora do limite da Terminal Ilhéus. Ok, gente. 93, autorizado táxi via Pátio, táxi Índia, no ponto espera torre 1-18-95. Modifique o ajuste para 1-0-17. Pátio Índia, 1895-1017, plano 093. Salvador, o azul 4958, solicita a proa do Serra Vitor 366, se possível. Exato, direto Serra Vitor 366-4958. 366-4958. É 3-1-1, chame ao centro Recife. Corrijo, 6-2-1-1. 2-5-1, perna 2. 8-3-5. Salvador, azul 2775. Azul 2775, identificação, está em contato no radar, passado coral a 5 milhas, sobre Salvador, Salvador chegando na área, chama enviado descida. Chama enviado descida, azul 2775. Salvador é o gol 9093, não pode esperar no 0, pronto. 9093, a linha de manter, pista 1-0. A linha mantém 1-0, gol 9093. Boa noite, 65, táxi via Pátio Índia, Ponto espera da pista 10, torre 118, décima 95, modifique o ajuste para 1017. Parte do dia 10, torre 895, 17, 94, 186. 1027. Hotel Romeo Golf, em Mar e Marco sobre velocidade baixa, confirme foi decolagem. Luna 03, autorizado a decolar, pista 0, vento 100 graus, 08 graus. Autorizado a decolagem, da 10, Luna 093. 0.8. Chamado de pouso? 0.9, 0.1. Sente até o Golf, para acionamento torre 1895, morro. Solo, bom dia, gostaria do 2229, lembrou. Gostaria do 2229, bom dia, táxi via Alfa, reportando Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette. Em Passaredo, táxi via Juliette, remoto no 3. Juliette, remoto no 3, brigadão. No 093, decolado 51, controle Salvador, em 1208, morro. 08, bom dia. Oi, Salvador, boa noite, gente. Espera, dá um, já. 07. E prossiga para o 2775, por favor. Para 2510, último trem Salvador no 07, Salvador. 2500 no 07, do 2775. Controle, bom dia, voo no 093. 3, contato da decolagem, sobre via Árvore 1, 4360. Via Árvore 1, 4360, 1, 0, 9, 3. Secoito, se precisar? Se precisar, nós 49, secoito. Em 1, 8, esse final do secoito. Torre 1895 azul, 4958. Torre Salvador, bom dia, azul 4958. 4958, aguarde o telefone 1017 na justiça. Aguardando 1017 na justiça, azul 4958. Luna 093, corrijo, Gol 1865, decolagem autorizada, pistão 0, vento 100 graus, 08 nós. Azul 4958, avistado pelo autorizado na 0, vento no 00 graus, 08 nós. Livre pouso Azul 4958. Número 865, decolado às 54, Salvador 208, bom voo. 208, bom dia. Controle, bom dia, voo 1865. Decolado a bordo 1, cruzando 1300. Radar de colagem, subavia Arbor 1, 360. Arbor 1, 360, 775, Alexandre Mega, são para após etapa, isso é a vida 3 na minha, para final, para Renato, no zero livre, final do procedimento, chama estabilizado. Ok, voar direto 366, chamaremos estabilizado, azul 2775. Após etapa, 366. Após etapa, sim. Seu critério, vento 100 graus 08, nós sem tráfego no setor. Altura autoriza a de Elefo para o voo 1865. Certo. Confirma? Autorizado. Elefo, grato. Azul 4958 no sol 956, livre à direita, chame 219. Pela direita, ônibus 59, azul 4958. Pronto, está fora do solo, pro a 8. Chame o Golf, sim, chame o controle 208, até a volta. Chame o controle, até a volta. 4 Romeu. Parte 3 quilo, faça o Romeu, atenta ao balizador, azul 4958. Vou no 093. Vou no 093, chama o centro Recife em 260, alterna 288. Repetiu. O gol no 093 esteja interrompendo a transmissão, então receba a portadora. O 093 vai chamar o 260 ou 288? Faz sim, completo. Prole para Romeu, até Romeu Golf. Até Romeu Golf, get space, prossiga com o Moise, informe. Mas está 500 pés para o Whisky, no sobrevoo vai ser cidade baixa e centro na escuta permanente, até uma agora. Sete. Forme iniciando o sobrevoo. Sobrevoo para o controle, até uma agora. Para não comprar a metade. Forme iniciando o sobrevoo. Informará iniciando até uma agora. Salvador Control, voo 1649. Nina, scope identification. Level 040, clear on bomb survival. 2865, Chama Centro, Recife, as frequências 260, alterno 288. 260, 288, vai chamar, bom dia, 1865. Estabilizado? Boa, estabilizou, viu, 2775. Avistando a torre Salvador, 1895. 1895, 2775. Torre Salvador, azul 2775. Azul 2775, reporte 372-1017 na justiça. É, 1017, só confirma que qual é o reporte que o senhor quer. Considere, 1097, azul 2775. Azul 2775, pista 10 livre, pouso autorizado, vento 100 graus, 08 nós. Autorizado, pouso, azul 2775. Azul 2775, solo 04, a livrar à direita, chame do solo em 219. A livrar à direita, 1219. Azul 2775, Lisandro. Azul 2775, autorizado PAD 3 via Alfa Kilo. Posição 4 Lima, tem tabulizador. Tente, PAD 3 via Alfa Kilo. Passarelo 2223, Golfo, confere, pronto, cópia. Pronto. Passarelo 2223, autorizado, Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 1-0 com curva direita, saída Arbor 1. Após Arbor, após a saída, voa DCT Elefa, DCT Oplor, DCT Vitória da Conquista. Transponder 5437, controle opera em 120.8. Correto, passarelo 2223, reporta para pushback acionamento remoto do passo principal.